605, segue como o número 2 para aproximação. Tráfego 12 horas, 2.8 milhas, rumo oposto. É um Boeing 722, passa nível 055 para 2 mil pés. Gol no 605. Gol no 605, certo. Fox Trot Oscar, na Lima, 3859, centro da cabeceira deslocada. No Pat 3. Positivo, Sinfone, Trot Oscar. Gol no 605. Reduzindo 170 mais, gol no 605. Controle, bom dia, Papa Romeu. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette. Suba para mil pés, ingresso no corredor forte. Mil pés, ingresso no corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Oscar tenta ter turbulência do Airbus que pousa na 1-0, autorizado a decolar pista 1-7, vento 1-5-0 graus com 1-0 nós. É com Índia 90 ali e mantém pista 1-7. Tá ali, mantém 1-7, é segura mesmo. Então 3859, decolado aos 31, libera a direita, coração no solo aos 31, libera a direita, solo 121, décimo 9. Libera a direita, solo 119 para 3859. Foro 605, decoração para sequenciamento, mantenha a proa. Mantendo a proa, gol, foro 605, sobre decoração. Controle 119.35, bom voo. 1935, grato, bom. O Salvador, TAM 3859, livrou na sua escuta. TAM 3859, taxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Via Alfa, reporte ingresso na Juliette, TAM 3859. Solo 1923, tá bom? 1923, prossiga. Quando possível, copie o repetitivo para Guarulhos. Gente, aguarde a coordenação 1018 no altímetro. Aguardando. Fernão 125 decimal 45. Fox Mike Vito. 1225, 124, 12545. Papai com Índia 90, informa o tráfego Romeu Vitor 1-0, passando vesticado para o Itapuã agora, mil pés, autorizado a colar pista 1-7, vento 1-5-0 graus com 0-5 nós. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, transição de Né. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, acione 5404. Autorizado Guarulhos 360, conforme plano da El de Né, no Perisco 50, primeira do Rio. Decola da pista 10, curva direita 1935, 5404 no transponder 1923. Correto, chame para acionar 1923. Vou dar 1955. 1955, vou no 605. Vai ser no 401 no paracópio. Gente, aguarde a coordenação no 401. Sim, eu chamaria os 40 para solicitar a autorização. E o TAM 3859 autorizado táxi para o portão 7. Autorizado táxi para o 7, TAM 3859. Papaya com Índia Novembro, decolado aos 34, chegando agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, é Índia Novembro. Romeu Alfa, Índia Bravo, chame Torre 118.6. 18.6, Alfa Índia Bravo. Chame Salvador, bom dia, Papaya com Índia Novembro, decolou na Léo. Papaya com Índia Novembro, contato radar na decolagem, subo nível 040, saída da El. Afirmativo, 040 na da El, F Índia Novembro. Tá pra atualizar o posto. Papa Romeo Alfa, Uniforme Romeo, informação Tango. Papa Romeo Alfa, Uniforme Romeo, desça para nível 040, autorizado chegada a bolsa, aciona identificação. A idente, chegada a bolsa, descendo para o nível 040, Papa Romeo Alfa, Uniforme Romeo. Papa, Eco Índia November, plano modificado aos 1135, livre ascensão nível 045. 1025, mantém-se em condições visuais, plano modificado aos 1135. Ato 025, no Axé, F Índia November. Papai, o meu alfa for, meu realizando desvio na proa 240 para evitar formações. Proa 240, alfa, uniforme Romeu. Salvador Approach Control, morning, down 3400, information Tango, down to 150, request lower. Sound 9400, Skokhead End, clear the Mali arrival, descend at level 050. Skokhead End, Mali arrival, down to 050, down 3400. Autorizado o procedimento para o Golo no 605. 605, autorizado o sinal ILS sem glide. Chame Torre 118, decimal 6. 386, Golo no 605, bom dia. Fala da base, Luiz Alfa. Time? Passando fora da base, Luiz Alfa. Salvador, boa tarde, Golo no 605. Bom dia, Golo no 605, 2 milhas para o Inter Serra. 1605, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Forma cabeceira 190, deslocada 90 metros. Sente continuando a aproximação, gol 1605. Já está estacionado 0115. Afirmativo, beleza. Gente, já estou recebendo o alvo secundário, Romeu Delta Oscar. Bom, meu Alfa Índia Bravo no solo aos 38, libera a direita, chame o solo 121.9. Desquebrando a direita 121.9, seu Alfa Índia Bravo. Olá, Índia Oscar, reporte visual com Vera Cruz para livrar sequência. Bota lá com Vera Cruz, Oscar. Papai, o meu Alfa Índia Bravo dá presente pro de pelo. Doutor Salvador, Papa Romeo Alfa Índia Romeo, dá presente na proa de Pilo. Papa Romeo Alfa Uniforme Romeo, voe proa de Pilo. Na proa de Pilo, Papa Romeo Alfa Índia Romeo. Ciente. Bom radar no setor, mantenha 260, informe se estimado inventar. Voo no 605, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, com 10 nós, informe pista molhada no último terço. Sente, voo no 605, dentro do pouso, pistão no zero. Tango Zulu, Delta Oscar, está autorizado direto Valença, mantém-se em condições usuais, frequência livre para coordenação, 20 milhas de Salvador. Graças a Deus. Romeu Alfa Uniforme Romeu, após pelo autorizado sinal ILS, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. Após pelo autorizado final da ILS da 10, descendo para 2.000 pés, ajuste 10018, papai Romeu Alfa Uniforme Romeu. Copiado, Reporte 20 milhas de Salvador, Eco Índia November. Vai manter 1500 pés, Eco Índia November? Tire, quanto a altura de Salvador para reportar o Eco Índia November? 20 milhas, se o senhor manter 1500 pés, irá manter? Vai manter, plantará na 20 milha o Eco Índia November. Gente, Eco Índia November. Táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reporta ingresso na Juliette, chegou na 0. Voo número 05 autorizado via Alfa e Índia para o portão 3. Alfa e Índia para o portão 3, voo número 05. Novembro, vai manter os corredores ou vai voar direto Valença? Confirme. Paulo, de Abaetel no 401. Abaetel no 401, está pronto para cópia. Firmo, senhor. Autorizado para Bom Jesus da Lapa, nível 100, pela rota Whisky 42. Decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Controle 1-9.35, torre 1-86, acione 5407. Ciente como solicitado, uma centena pelo Whisky 42, decola da 10, esquerda Momo VATAP, 1-9.35, 1-86, 5407. Abaetel no 401. Correto, reposto para o táxi no 401. Livre acionamento, reposto para o táxi. 401. Papai, com dia November, 20 milhas de Salvador, prossiga em condições usuais, frequência livre para coordenação, é com dia November. Eco, Índia Novembro, controle Salvador. Na escuta, Índia Novembro. 0 milhas de Salvador, frequência livre para a coordenação. Eco, Índia Novembro. Frequência livre para a coordenação, Novembro, Santana Grande. Stop position to send 2006 can 81018. Report established on file. Roger, stop descent to 2006 1018. I will report established on ILS 3400. Está avisado no localizador, Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu. Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu, chame Torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, bom dia, Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Alfa Uniforme Romeu, no ILS. Da PUC, a informação é Tango. Avianca 6311, nação identificação, autorizado chegada Bonf, desça para nível 040. Bonf, descendo para 040. Avianca Brasil 6311. Uniforme Romeu, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós, informo cabeceira no zero, deslocada 90 metros, 90 metros. Ciente, autorizado pouso na 10, Papa Romeu, Uniforme Romeu. Alfa Uniforme Romeu no solo aos 49, confirme o PAC destino? É, destino Aerostar. Ciente, libere a direita, chame o solo em 121, decimal 9. A direita 121, 9, Papa Romeu, Alfa Romeu. Clear the ILS panel. Foi o uniforme Romeu, taxi via taxi Alfa, reposto para ingressar na Juliette. Via Alfa, reposto para ingressar na Juliette, tá bom. 3400. Complete ILS final. Contact tower 118 Bismarck 6. 18-6, so long. Salvador Tower, morning time 3-9400. ILS runway 10. 9400, good morning. Confirm if you have the field and sights with your landing gear down and locked. We have gear down and locked, not yet field and sights. Okay, report for the field and sights 9400. I'll report field and sights, confirm wind please. 140 degrees, 13 knots. Roger, report running sight. Just don't want. 1923, autorizado no 4, repasse para o TAC. Repontarei. Salvador, o TAN 3859. TAN 3859, prossiga. Gentileza, informação, a pista está operando somente com menos 90, os primeiros 90 metros? A partir dos 1200 serão 1200 metros deslocados. Obrigado. Alfa Uniforme Romeu autorizado ingresso na Juliette, taxi pelo pátio principal, após Lima, Mike e Quebec. Chame para cruzar 17 na Quebec. RG, agora pegue o chegada a mar e desça para nível 050. 050, tá 3454. Solo TAM 3859. 3306, bom dia. Diga nível 360, guarde cota. Guardando cota 3859. Renato 388. 2000 pés, ajuste no 08, autorizado sinal ELS, reposta estabilizada. 360, por gentileza. Se o 34 for do repetitivo, aceito 34. Então, será coordenado 3 meses. O 735, Lima, que usou. 923, 4 horas, Galeão com 7.6. Sua Niner, 10-0, 9400. Autorizado, táxi via Índia Alfa. O ponto de espera da 90, chamada TOI, 198, sua 612, que nega 1098. Índia Alfa, lá 18612, bom dia, 23, já vão. Autoground 9400, morning. 9400, clear taxi via Alpha report before Juliet. Clear taxi via Alpha, we report before Juliet. 9400. Zulu aguarde, mantenha a posição. Lima Q Kilo Zulu vai ingressar na pista, prosseguir via pista até a cabeceira 35, liberar na Lima para o pátio principal, quando na Lima chamar ao solo 1-2-9. Ok, ali decola a pista 10, 19, 23. Alfa, uniforme Romeu, autorizado cruzamento e táxi para Aerostar, ao estacionar em frequência. Sun, 9400, clear to Inter April 1. Gate 10. Salvador, 19641. O solo Salvador, 19641. Rio 9641, prossiga. Informação e uniforme, senhor, para a cópia, nossa autorização 310 Fortaleza. Aguarde coordenação, Rio 9641, 310 Fortaleza. O senhor escuta para a cópia, 9641. Será impraticável os primeiros 1200 metros. Então o senhor já irá pousar na pista com 1200 metros, cabeceira 10 deslocada, ok? Certo, muito obrigado, 6309. Estimativo 1200 agora, a partir dos 1200. 1200, gente, e solicito a coordenação quando possível, 360, galeão. Gente, aguarda a coordenação no 605. No 605. Salvo, galeão, tá 36, correção. Salvador, tá 3663 para pushback, acionamento, posição 5. Aguarde a coordenação, aguarde a autorização de tráfego, 3663. Estamos aguardando ainda. Afirmativo. Salvo de Papa Sangue, Patrícia Zulu, tá na taxa de Lima para o Pátio 3. Lima Kilo Zulu autorizado para o Pátio 3, informe ao estacionar. Tomará o estacionar, Lima Kilo Zulu. Então 3304, cópia. Na sua escuta, senhor. Autorizado Salvador Brasília, nível de voo 360, pela rota Zulu 17, decola da pista